Uhô, uhô, ouro fino, balanceou no terreiro. Uhô, uhô, ouro fino, balanceou no terreiro. Uhô, em cima da serra, embaixo tremeu lajeiro. Uhô, em cima da serra, embaixo tremeu lajeiro. Uhô, ouro fino, balanceou. Pode vir com carta fora.